quer nada, timidez talvez às vezes calado. Olho no olho é virtude, o quanto pude, enquanto ouvidos une rude. Os arsenais se fundem, man. Baseado aceso, até queimar os dedos. Filmando o tempo vejo, seus olhos são frustrados, mas nunca tiveram medo no peso. Dores de outrora, seguindo como rocha. Quem falta na roda, rola ruas. Curvas nuas, perigosas ruas. Peito onde o amor se perdeu, nos becos seus, meus, meu Deus. Vaga na alma imensa, vaga. Ainda assim sou louco de amor por ti. Dou mais um pega, na beira de um campo. Num campo de guerra, no 360 ela, bela. Passo a visão no que resta, mil declarações versadas. Amor a cada quadra, cada um, cada. Próximos, distantes, em alta. Ela sabe o que não falta, braseia a vaga. Transporta a paz que falta, percursora do que manjo. Atitude de um demônio, mas não sei se é de um anjo. Eu conheço sua dor, sua esperança. Falsa paz não mato, respeito é o que clamo. A canção faz louvor. Eu te amo, periferia. Seus olhos são tristes, eu conheço sua dor. Sua esperança, falsa paz não mato. Respeito é o que clamo, a canção faz louvor. Eu te amo, periferia. A poesia fala, ave só deixa claro. Direto como abalo que tá atravessado. Na minha garganta um nó bem amarrado. Só de lembrar de tudo que nós vivemos juntos. Mas um momento injusto, polícia então foi pra matar. Eu juro que não vi nada, mas vou cobrar com juros. Que lomba errada, que trampo duro. Que nunca acaba, mas tem futuro. Moleque joga pra cá, pra acabar com o adversário. Pois na perifa temos vários. E não importa o bairro, se é de Merivo ou no Palio. Eles vêm com a intenção pior, chapa. Eu sei bem que eles vêm pela TV ou rádio. De fardo engravatado com suas leis no rabo. Vem só causar estrago, mas temos o contrário. Informação no tráfico, a legião que tá chegando pra mudar o cenário. Vem dos barcos de madeira, de papelão e madeira. Lona preta não escolhe sua fé, transborda a casa inteira. Sem ira e nem beira, só com papel e caneta. Fazer gol com a cabeça e tabelar com as letras. Periferia um bom lugar, lembrar. Se esquecer de compromisso e ter que honrar nem dar. Aqui tem arte, tem talento, pro esporte se fala. No bom parto, clima bom, no Reginaldo já sabe. Nós só maiamos o busão pra ir pro jogo quartar. Também pegamos lotação pra estudar e gravar. Dedicação dos pivetão que é catador dilatado. Exposição na redenção, vida do crime mata. Seus olhos são tristes, eu conheço sua dor. Sua esperança, falsa paz não mato. Respeito é o que clamo, a canção faz louvor. Eu te amo, periferia. Seus olhos são tristes, eu conheço sua dor. Sua esperança, falsa paz não mato. Respeito é o que clamo, a canção faz louvor. Eu te amo, periferia.